falando que é melhor do que forró. Tem um mexido pra frente, um rebolado para trás. O som me fica maluco, elas estão bom demais. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Todo mundo está falando que é sucesso nacional. No ano 2005 vai ser de arrebentar. A Rebinha Bocotó já chegou no Ceará. Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó. Já lançaram no mercado a Rebinha Bocotó. Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó. Já lançaram no mercado a Rebinha Bocotó. Essa dança está pegando, dança o vovô e a vovó. Todo mundo está gostando da Rebinha Bocotó. É sucesso no Sudeste, no Brasil de Norte a Sul. A Rebinha Bocotó já chegou em Nova Iguaçu. Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó. Já lançaram no mercado a Rebinha Bocotó. Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó, Bocotó. Já lançaram no mercado a Rebinha Bocotó. Segura, Francisca, valeu, levanta, meu filho, viadão.